Deus do impossível, eu sou milagre. É desta forma, consciente do que faço, faço da música a pregação. Sem falar línguas estranhas, agora eu quero sua atenção. Em nome de Jesus Cristo, se crê, tudo é possível. Esse nome tem poder para fazer o impossível. Abra a porta e ninguém fecha, cura o desenganado. Levanta o caído, restaura o que foi cortado. Faz do obediente um governador do estado. Cega um exército inteiro, exalta o humilhado. Ensina a meretriz que verdadeiros adoradores são procurar se requisitar pelo Senhor dos senhores. Pescadores de peixes, homens, trabalhadores, a ganhadores de almas, verdadeiros desbravadores. Transformação de água ao melhor do puro vinho. Traz vida ao defunto, liberdade aos cativos. Não faz acepção, conhece o interior. Nos ama de verdade, mesmo nós sendo pecadores. Espera de nós obediência à sua palavra. Devemos esforçar, viver ela com audácia. Discípulos fiéis, regenerados, pregadores, ganhadores de almas, não somente espectadores. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Que mera miragem sem embriaguez, em volta eu sustentar a minha lucidez. Almejar o valor do sonho que se custa. Psicótico na mente à procura da cura. Desatina a lucidez de um grito contido. Pra não ser abatido, pra não ser confundido. Que se vê em delírio, que se gera conflito. Longe do inimigo, livramento do aflito. Sem germinar no que me faz contaminar. Não quero me dopar, preciso cautelar. Pelo ser atrairia, pelo ser anomalia. Pelo ser que irradia, resistir à ventania. Não é utopia sem constar patifaria. Não é apostasia sem constar demagogia. Sem radiaria adiante nessa trilha. Fugir do faro pra não ser o alvo da matilha. Leões na savana, alvo fácil na mira. Onde o sol reflete não se vira surfista. Diante da serpente que destila o veneno. No perigo nos tornamos tão pequenos. Pra livramento até mesmo sentimento. Aflora o alívio ao começar por dentro. Pra diluir, tirar o fardo pesado. Nessa estrada resistindo ao cansaço. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O que era um monstro pra sociedade, hoje é homem de Deus, considerado um milagre. O que eu era no crime, longe de Cristo, mas de mais se arrependeu e o mesmo aconteceu comigo. Tava distante da glória, da casa do pai. Peguei minhas coisas, filho pródigo, disse não volta mais. Eu fui viver a vida, mulheres, drogas e carros. Mamão astuto, então eu fui comprar 7 demônios a mais. À espera do vacilo, toma mente de assalto. Nos convence que o bom é o abismo. Mas não em guerra, entra o coração, a esperança morre. Me embriago na ilusão. Então de cara fiquei com os gigantes. O medo da falta do pai derrubou meu semblante. A Jezabel, as Dalila me arrastou para o poço. Eu afundado em migalhas, eu gritava por socorro, mas parecia em vão. Ninguém me ouvia, meus gritos cada vez mais alto. Eu pequei contra a vida, meu Deus, meu pai, me livre dessa aflição. Me mostra o caminho de volta, concedo seu perdão. Eu pequei contra ti, causando minha dor. Esqueci os cuidados por mim, esqueci do amor. O coração trai, cega e mata, mas o Senhor nos dá luz e nos ressuscita. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, eu